Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Quem nos acompanha nesta nossa, enfim, odisseia de ter, desde 2006, uma banda por semana em destaque, uma banda, um autor, sabe que tentamos ser o mais ecléticos possíveis. E isso faz com que consigamos abraçar todo o espectro da música feita em português ou produzida em Portugal e que, volta e meia, com muito gosto nosso, voltamos ao fado. Estivemos no final de setembro com a divulgação de um disco de tributo a Fernando Alvim e hoje regressamos com Fábia Rebordão, uma das novas vozes que tem aqui o seu álbum de estreia, mas que é uma autora já várias vezes aqui falada por outros autores, nomeadamente reportamos aqui aquilo que era o último álbum de Jorge Fernando, e aqui havia até um tema em dueto com o próprio Fábio Rebordão, falamos do tema Vida, mas o nome dela já não é, enfim, fora do conhecimento aqui dos ouvintes da Boa Nova, e sei que tive presença assídua no programa do nosso colega Alberto Saraiva, o programa Sentimento, o programa que à quinta-feira também é dedicado ao fado. Fábia Rebordão, aí está aqui em voz própria, e digo voz porque está à distância de uma linha telefónica, mas claro, é sempre com prazer que recebemos aqui na Boa Nova. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fábia, a sua disponibilidade é desde já grata para nós, para que possamos falar deste seu álbum de estreia, A Oitava Cor, que desde o próprio nome suscita-nos logo alguma curiosidade, mas sendo certo, nós já vinhamos conhecendo o seu nome, também por questão mediática que se prende com a Operação Triunfo, mas acima de tudo, para aquilo que dizia o Jorge Fernando de si, e mais que não seja, e reportamos aqui o ano de 2008, o tema Cegonha, que fazia parte do álbum de tributo a Carlos Paião e que juntava à sua voz também a de Filipa Cardoso. Aí está um bom modo para começarmos. Porquê o tributo a Carlos Paião? Foi-nos feito o convite para participar no álbum com o tema Cegonha, com arranjos de Jorge Fernando. Eu falo por mim, não é? Filipa também, se for possível um dia deste, falará por ela, mas eu gosto muito do Carlos Paião, não é? O Carlos Paião, eu acho que esteve sempre presente na vida dos portugueses, a sua música, a sua obra, e então foi um tema que realmente me deu algum gosto fazer, é um tema maravilhoso, não é? Ainda para mais com o dedo, com o toque especial do Jorge Fernando, foi um tema realmente que me deu muito prazer em gravar, e eu acho que o resultado foi bom, foi bonito, acho que ficou um tema bonito. Olá, cegonha, gosto de ti. Há quanto tempo te não vi por aí, nem teus ninhos nos telhados, nem as asas pelo céu. Olá, cegonha, o que aconteceu? Ainda me lembro de ouvir dizer que tudo longe os bebés vinhas trazer. Mas os homens vão crescendo e as cegonhas a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Adeus, cegonha, tu vais voar. A gente sonha, é bom sonhar no teu destino. Por nós traçado, leva o menino que é pequenino. Toma cuidado, adeus, cegonha, adeus, lembranças. A gente sonha. Como crianças, faz o caminho, cruzando os céus, vai de mansinho, mas pelo caminho, diz-nos adeus. Ainda me lembro de ouvir dizer. Bebês vinhas trazer. Mas os homens vão crescendo e as cegonhas a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Adeus, cegonha, tu vais voar. E a gente sonha, é bom sonhar no teu destino, por nós traçado. Leva o menino que é pequenino, toma cuidado. Adeus, cegonha, adeus, lembranças. E a gente sonha como crianças. Faz outro ninho, cruzando os céus. Vai de mansinho, mas pelo caminho, diz-nos adeus. Leva um menino, diz-nos adeus. Para os mais distraídos, vamos então falar aqui de Fábio Rebordão. Lemos assim, e vou passar a citar: dos palcos de La Féria à Operação Triunfo e daí às Casas de Fado, foi um percurso de amadurecimento aquele por que passou Fábio Rebordão, uma voz maior que Jorge Fernando acredita que vai marcar o futuro e que ela, por sua vez, mais tarde, venha designar de seu padrinho. Ora bem, com isto creio que já dizemos muita coisa daquilo que tem sido a sua experiência. Acha que, por exemplo, a sua participação com o Jorge Fernando foi determinante para que se viesse a reter pelo fado? Sim, claro, sem dúvida. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com o Jorge Fernando e continuo a trabalhar, não é? Na Casa de Fados Bacalhau de Molho, e tem sido uma constante aprendizagem e diária, não é? Todos os dias, diariamente, eu levo uma nova lição para casa. E então tem sido, de facto, muito enriquecedor poder usufruir de tudo aquilo que o Jorge Fernando tem para me ensinar. E claro que sim, o facto de ele me ter convidado para gravar o dueto com ele foi muito importante para o meu arranque, não é? Enquanto fadista, foi muito importante a credibilidade que ele me deu, não é? E a ajuda que ele me tem dado, que é preciosa, até agora. Porque é longa a minha sede, trago a alma insaciada. Uma voz sem tom nem tempo haja oculta pela calada. Sou a solidão do tempo quando nevoeiro cede. Sou a estranha flor ao vento no esquecimento da terra. Num intenso gesto de alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Porque é longa a minha sede, busco a fonte desejada. Como a voz sem tom nem tempo que se oculta em mim calada. Num intenso gesto da alma sou esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Thank you. A participação do Jorge Fernando aqui neste álbum, neste seu oitava cor, vem também pela produção e na viola, naturalmente, sendo que se juntam aqui também na guitarra portuguesa Ângelo Freire, no baixo Daniel Pinto, no trompa e flauta José Manuel David e cavaquinhos de Toy Vieira. No entanto, estamos aqui a falar há pouco das suas participações e serve aqui a possibilidade de retribuir ou convidar Celeste Rodrigues e a Lura, pelo menos para as vozes, não é? Acha importante o enriquecimento desta oitava cor com estas participações? Claro que sim, claro que sim. São nomes que eu admiro bastante, qualquer um deles, inclusivamente os músicos também. Foram muito importantes, portanto, a participação de qualquer um deles, não só Lura, Celeste Rodrigues, mas também Albina Duarte, não é, que me presenteou com uma letra para um fado tradicional, José Manuel David, Joéteres de Lisboa, que me presenteou com uma música, com um poema de Jorge Fernandes, Mário Rainho, Carlos Viana e Cristina Viana, Manuela de Freitas. Portanto, é um disco que me dá realmente algum orgulho por ser um disco de estreia e por poder contar com nomes tão importantes, não é, da nossa música. Sim, e o Jorge Fernandes, sem dúvida, que tem um papel, de facto, principal, não é, neste disco, por tudo aquilo que ele representa. Aliás, a obra dele, não é, fala por ele, não preciso de estar aqui a arranjar tributos ao Jorge Fernando e a tecer elogios, porque é como eu lhe digo, a obra dele fala por ele e é de facto surpreendente e maravilhosa, e qualquer pessoa que se debruce um pouco sobre aquilo que ele tem feito ao longo destes anos todos ficará de certo impressionada com a musicalidade, com o talento que ele tem para escrever, para fazer os arranjos das músicas e descobrir novos talentos, não é? Estamos a falar de Marisa, Ana Moura, portanto o Jorge Fernando é realmente dotado, e é uma pessoa incrível como ser humano, é um maravilhoso amigo, conhecedor super culto, não é? E então tem sido muito gratificante para mim este tempo todo em que eu tenho a oportunidade e o privilégio de usufruir da amizade do Jorge Fernando e de tudo aquilo que ele tem para me ensinar. Ele teve a oportunidade também aqui, a apresentação de Duvida, de lhe ser as melhores considerações, e vejo que não se enganou. Celeste Rodrigues, enfim, de que julgo saber, ainda será a sua familiar, portanto, ainda aqui há uma ligação à irmã e à própria Amália Rodrigues, vem aqui entrar aqui nesta participação. Como foi juntar, enfim, a uma pessoa com os seus 80 e alguns anos, a uma voz fresca que chega aqui agora ao fado? Portanto, a Celeste Rodrigues tem 88 anos. E são 88 anos, não na íntegra, mas quase na íntegra, vividos no fado, não é? Portanto, não é só voz, é uma alma tremendamente profunda que ela expõe quando canta fado, não é? É uma coisa incrível de arrepiar, a forma como ela descreve os poemas, a forma como ela se entrega quando canta, a atitude dela a cantar, estática, de cabeça para cima, portanto é de arrepiar. E eu também tenho a oportunidade de trabalhar com Celeste, no Bacalhau de Molho, e é incrível e maravilhoso também poder assistir ainda às suas atuações, não é? E ver como é que é possível uma senhora de 88 anos ainda manter aquela voz, aquela alma, aquela postura, aquela doçura a cantar. E sim, foi de facto um privilégio muito grande poder contar com a Celeste neste meu disco de estreia. E eu também nos damos lindamente, somos amigas e tenho uma admiração profunda pela Celeste Rodrigues e agradeço-lhe desde já também essa sua participação no meu disco. e falamos da maneira de cantar o fado, e não só, recordo-me bem daqui do álbum com o Tim, onde ela também participou e foi com mestria também. É fabulosa, é fabulosa, muito versátil, e é uma senhora apaixonante também. Quem tem a oportunidade de privar um bocadinho com ela, a Celeste é de facto é apaixonante. Porque altiva sedução, eu caio em mim. Como pode aquela voz doer no peito? Que razões trava a razão? E ao ver-me assim, solto lágrimas pelo rosto deste jeito. Que razões trava a razão? E ao ver-me assim, solto lágrimas pelo rosto deste jeito. Há em ti um coração sensível, triste, sem que a idade te defina o coração. E a verdade do meu fado em ti persiste, quando a voz é como a flor ligada ao chão. E a verdade do meu fado em ti persiste, quando a voz é como a flor ligada ao chão. Cada frase se arredonda na palavra, pontuada, dividida à luz do verso, e a minha alma presa ao canto faz-se escrava de uma luz que traz em si todo o universo. E a minha alma presa ao canto faz-se escrava de uma luz que traz em si todo o universo. Sei que um dia, se quiseres, vais entender o destino que sei estar para te guardar. Tens em ti toda uma vida para crescer, e à medida que cresceres, cresce o teu fado. Tens em ti toda uma vida para crescer, e à medida que cresceres, cresce o teu fado. Falávamos do tema Cresce o teu fado, e agora o Por Sombras Me Dei à Luz. Traz então aqui uma voz de Cabo Verde, Lura. De algum modo, aqui um ritmo de morna, não é? neste álbum, neste seu álbum de estreia. Sim, é verdade. A Lura também é daquelas pessoas que traz consigo uma mágoa. A mágoa da morna, não é? Que eu acho que também é parecida com a mágoa do fado, não é? E a Lura é de facto incrível também. Eu já era fã da Lura antes de tudo isto acontecer. E esta música é uma música minha, com letras de Jorge Fernando. Eu toco muito pouco viola, sei alguns acordes, por acaso ultimamente até tenho composto alguns temas à viola. Mas onde eu componho mais é sem instrumento nenhum. Agarro no telemóvel quando alguma melodia me surge à cabeça e gravo a melodia para o telemóvel e envio ao Jorge Fernando por mensagem. Engraçado. E esta música, Por Sombras Me Dei à Luz, foi feita assim. Eu estava na praia e a melodia surgiu-me à cabeça e eu gravei para o telemóvel e de imediato mandei para o Jorge Fernando, que fez esta letra fabulosa, e teve logo a ideia brilhante de fazer a junção de fado e morna. E claro que Lura foi a primeira pessoa no qual pensámos, não é? Pela incrível voz que tem. Eu já era fã da Lura, já tinha os discos dela, já conhecia bem, e o Jorge também. E então também foi mais um presente que eu tive neste disco, porque ela de facto aceitou, e desde o início que criámos logo uma grande empatia e ficámos amigas. E então é mais um presente que eu recebo assim dos céus, o facto da Lura poder ter participado no meu disco também. Obrigada por isso. Falava da questão da música que fez para este tema, ainda que arrisca também, e bem, em fazer letras. E, por exemplo, reporto-me ao Quem Me Habita, este há um tema do fado tradicional, mas onde tem letra sua, portanto, vai para muito além de só da mera interpretação. Esta história das composições e da escrita, não é? Isto é relativamente recente. Eu comecei a escrever e a compor com alguma timidez e alguns pedidos mostrei a Jorge Fernando, que quando leu e ouviu as coisas que eu fazia, deu-me sempre um grande incentivo nesse sentido, não é? E então, baseado naquilo que conversamos e nos conselhos dele, eu tenho vindo a construir, digamos assim, mais composições, mais letras, e ele tem sido realmente um grande mestre, não é? Porque absorver diariamente, e tenho o privilégio de poder acompanhar o nascimento, não é? Das coisas que ele faz, das coisas que ele escreve, das coisas que ele compõe. E então, já que o Jorge Fernandes me assiste, me acompanha, não é? E me incentiva neste sentido, eu penso, por que não continuar, não é? Se eu tenho um mestre a dizer-me continua, será que eu devo ter receio? E então tenho-me tirado assim de cabeça, mas tenho corrido bem, as críticas têm sido positivas e as pessoas têm gostado bastante, pronto, daquilo que eu faço. Devo muito a ele, de facto. Porque caio nesta angústia que se redonda no peito e que gela os meus sentidos. Fazendo assim o jeito do encanto que desfeito leva os meus sonhos perdidos. Desfazendo assim o jeito do encanto que desfeito leva os meus sonhos perdidos. Porque habitas dentro em mim sem pedir sequer licença, contemplando minhas dores. Dita de vez a sentença, pois eu recuso a presença que matou tantos amores. Dita de vez a sentença, pois eu recuso a presença que matou tantos amores. Na escuridão do meu quarto, onde vai meu pensamento? Fico a sós e pouco a pouco dispo o pranto e visto a noite que sossega o meu lamento. E pouco a pouco dispo o pranto e fecho a noite que sossega o meu lamento. A oitava cor é o tema que dá título ao disco e que nos suscita, como disse há pouco, alguma curiosidade. Porquê a oitava cor? Não é por nenhum motivo em especial. É o tema. É o nome do tema, aliás, e é o nome do disco. Mas eu normalmente costumo fazer uma brincadeira, que é: se existisse uma oitava cor, por que não chamar-lhe de fado? Né? E costumo fazer essa brincadeira, mas não é por nenhum motivo em especial. Um apelar aos sentidos, não é? Sim. Entra, olha o que a chuva te fez. Anda, vê a tua palidez. Deixa que essas lágrimas se soltem de uma vez. Posso ser o teu sonho. Dentro em mim como um pecado por ser o teu som, tua oitava cor. Oh, então o teu amor posso ser só o bemol do teu dó maior. Oh, então o teu amor entra, olha o que a vida te fez. Ora bem, estamos aqui a meio da nossa conversa, então é na altura certa para apresentarmos aqui o que são os nossos três desafios. E vamos por aí. Imagino que venha a livrar do hospital. Não sei se conhece a cidade, se não, teremos muito gosto em recebê-la por cá. Venha a livrar do hospital, dar um espetáculo e que lhe dizem assim: muito bem, para o livrar do hospital pode escolher duas pessoas para virem consigo. Quem é que escolheria? Jorge Fernandes, seguramente. Uhum. E o Celeste Rodrigues. Sim. Muito bem. Agora temos outro desafio. Vem alguém da cena internacional, muito conhecido, e que quando chega ao hospital diz: não, eu para a primeira parte do espetáculo quem vai fazer é a Fábia Rebordão. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ai, tanta gente. Ai, eu só posso dizer uma pessoa. Não, pode dizer mais, se quiser. Estamos aqui. Ainda não paga tributo por isso. Sei lá, Tina Turner, Stevie Wonder, tanta gente, mas eu acho que sim, que esses dois. But I never stop believing in you. I always thought our love was strong enough, one you could hold on to. Whoa. You are the apple of my eye. Forever you stay in the fold. Há um cantor que eu adoro, que é um cantor gospel, que é pastor. E até ele tem assim uma história meio atribulada, porque foi violado pelo tio assim aos 8 anos, mas é de facto uma voz impressionante e das maiores vozes que eu já ouvi até hoje, que se chama Danny McClurkin. É incrível. Yes. O terceiro desafio é este, e até pode estar prejudicado porque já o fez uma vez e estamos a falar do tributo ao Carlos Paião, mas então vamos optar por outro. Imagine que efetivamente vai haver um distributo a um autor nacional ou uma banda e que querem que a Fábia Rebordão venha a participar nesse distributo. Estamos a falar de que banda ou de que autor e já agora com que tema seria? Eu gosto muito de Fausto. Quanto a Fausto, também foi escolha já de várias pessoas aqui e creio que também dos classificados. Eu gosto muito de Fausto, e é assim, claro que existem outros nomes que eu adoro, não é? Da música portuguesa. Jorge Fernando, mas Jorge Fernando... Seria uma escolha muito óbvia, não é? Seria uma escolha muito óbvia, exatamente. Uhum. Mas também gosto muito da Expensive Soul, que é uma banda que agora está a tornar-se mais conhecida. Falar do New Max, não é? É, New Max, ainda por cima... Nós somos amigos, não é assim, há algum tempo. Há 8 anos que somos amigos, eu e a banda toda. Mas, de facto, sim, Fausto. E adoro um tema dele. E o Jorge Fernandes já lhe disse. Uhum. Que é Como um Sonho Acordado. Como um Sonho Acordado. Vem pelo dos vivos e dos mortos, assaltados pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelo peito. até ao fio do lombo, como te tremem as carnes, Fernão Mendes. Acho um tema fabuloso e incrível. Eu às vezes vou no meu carro e ponho assim no repeat, assim, ouço 10, 20 vezes, porque é um tema incrível, é uma tensão. Ele conseguiu criar uma tensão no tema e eu gosto particularmente disso. Com uma letra fabulosa, com os arranjos fabulosos, e sim, seria esse o eleito, e o tema também, eleito seria esse. Muito bem, temos então aqui o Fausto Bordal Dias, não é? Numa escolha, sendo certo que também não descuidaria que fizesse buscar aqui os Expansive Soul, não é? Vamos saltar barreiras para longe daqui, esquecer as maneiras, falar sobre ti, ficar a noite inteira sem lições, somos dois. Passámos aqui então aquilo que é, sem dúvida, a fase dos desafios, para entrarmos aqui propriamente no álbum e naquilo que são as suas expectativas com este disco. É um disco de estreia. Criou na sua mente o que possa ser a recepção deste disco? Quem é que o vai comprar? Quem é que o vai ouvir? Que são, como sabe, hoje em dia coisas bem diferentes. Sabemos bem o que é o fenómeno da venda dos discos, que muitas vezes não espelha já hoje aquilo que é a recepção, porque muitas vezes o download, etc., permite que haja muita recepção, mas infelizmente poucas vendas. O que é a sua expectativa com esta A Oitava Cor? Eu não gosto muito de criar expectativas em relação a nada. Eu gosto de ir acompanhando todo o processo e de ver realmente, a pouco e pouco e gradualmente, qual será o resultado. Mas este disco tem-me corrido bem, sim, é um primeiro disco. Como já disse, tenho o privilégio de poder contar com grandes nomes da nossa música, do fado, e tenho um mestre, não é, dos compositores e do produtor, que é Jorge Fernando. Portanto, é realmente um disco que me deu muito prazer fazer e partilhar com esta gente toda que trabalhou comigo. Mas as minhas expectativas, como eu disse, não gosto muito de criar. As coisas têm corrido bem, as críticas têm sido positivas, as pessoas têm aderido bastante bem, têm-me felicitado, têm reconhecido todo o trabalho deste disco, né, que deu a fazer. Portanto, eu quero acreditar que este disco corra bem, que as pessoas gostem, que me leve a algum lado, porque é de facto isso que eu gostava de ter reconhecimento, que as pessoas ouvissem a minha música, que as pessoas ouvissem as minhas letras, que as pessoas conhecessem as pessoas com quem eu trabalho. E é de facto isso que eu espero. No dia da partida, após uma promessa, ardiam na lareira os ramos de alecrim. A fé foi repartida, não há quem nos impeça de guardar a vida inteira, a esperança sem ter fim. A fé foi repartida, não há quem nos impeça de guardar a vida inteira, a esperança sem ter fim. As eras enredadas em nós, ao abandono na varanda envelhecida pela chuva impiedosa, traçaram as vidraças de sombra, luz e sono. Vontade adormecida nos folhos de uma rosa, traçaram as vidraças de sombra, luz e sono. Vontade adormecida nos folhos de uma rosa. Na morte desse inverno renasceu a primavera. Há no céu cinzento eterno a a verdade que não espera, da nascente até ao rio, a derradeira jornada, terra aberta mata o frio, arde enfim noite calada, da nascente até ao rio, a derradeira jornada, terra aberta mata o frio, arde enfim noite calada. Acha que com a edição deste disco as coisas se tornaram mais sérias? Eu espero não estar a ser mal interpretado. Quando digo mais sérias, assim, agora, enfim, com um disco cá fora, o voltar atrás é tudo muito mais difícil. Eu sempre encarei a música como uma coisa muito séria. Eu acho, e sempre disse isto, eu acho que a música é uma coisa de extrema seriedade e não se pode andar aqui a brincar e a experimentar e não sei o quê. Eu acho mesmo que isto é sério, não é? Que nós fazemos isto de alma e coração, e tudo o que seja feito de alma e coração é para levar a sério e para fazer a sério. Tudo aquilo que eu fiz foi nessa perspectiva de seriedade, portanto não me intimida nada. Este disco nem nada do que possa vir por aí. A edição de um disco tem aqui o apoio de uma editora. Se não houvesse uma editora por trás, teríamos a Fábia de Rebordão mais cedo ou mais tarde numa edição de autor? Por acaso nunca pensei nisso, mas eu acho que sim. Por acaso, pergunta que me está a fazer. Eu acho que sim. Os discos também só servem para mostrarmos as nossas coisas ao público, sim, não é? Como diziam aqui os vozes da rádio, são cartões de visita, não é? Exatamente, cartões de visita, não só pela nossa voz, não é? Pronto, pelo repertório que nós temos, mas também pela nossa imagem, não é? São mesmo cartões de visita. Eu acho que essa é a palavra certa, mas sim. Se calhar teria feito uma edição de autor, não sei, nunca pensei nisso. Nunca pensei em fazer uma edição de autor, porque por acaso também não precisei, não é? As coisas correram logo bem. Mas boa questão, talvez, sim, se calhar faria. Muito bem. Aqui, a questão daqui de associar à música a imagem, ou seja, de que quando ouvirmos aqui a voz de Fábio Rebordão, se começa a perceber de quem é que estamos a falar, vem-nos espelhado no próprio disco. Uma imagem sua, uma excelente fotografia, que se insere em todo o booklet. Há necessidade também de criar aqui, e tendo em conta que também há hoje várias novas vozes no fado, e todas elas também muito boas, criar a ideia de sabermos de quem estamos a falar quando ouvimos temas de Fábio Rebordão. Ah, claro, eu acho que isso é essencial, nós associarmos a voz, pronto, à cara da pessoa, à pessoa, não é? E é muito importante, e também acho que é muito importante. De ontem, por acaso, eu estava numa casa de fados à noite, e uma rapariga que canta também, que é brasileira, ela disse-me: Fábia, o teu disco, pronto, tem a tua voz, mas a capa do teu disco transmite aquilo que tu és, na realidade. Que és uma pessoa serena, recatada, não é? Que tens, assim, alguma timidez. E isto retrata, de facto, aquilo que tu és. Eu acho que é importante também passar isso. E se conseguir passar através da fotografia, as pessoas ficam, assim, a perceber mais ou menos como é que o artista se move perante a vida, não é? Estás satisfeita naturalmente com o artwork deste álbum? Sim, sim, muito, muito. Gostei muito da experiência. Gostei muito de todo o processo. E acho que ficou um trabalho bonito. em todos os aspectos. Ficou como eu sou, ficou simples, ficou discreto, mesmo no interior do disco, mas eu acho que está objetivo. Sim, cabe também a essência dos seus olhos, que aliás são bastante bonitos. Ora bem, muito obrigada. Ora bem, então seguimos aqui com outra questão, e que se prende com como é que um músico novo, que anda aqui na música e no caso do fado, como é que chega ao público? Como é que se dá a conhecer? Eu acho que é ser o mais natural possível para poder chegar às pessoas, não é? Para as pessoas verem para já a seriedade daquilo que fazemos, não é? E ser o mais natural possível, porque as pessoas gostam disso, gostam da naturalidade das outras pessoas, gostam da verdade que vem nas outras pessoas, não é? E eu acho que esse é o primeiro ponto a referir, depois em saber aquilo que se faz, não é? Durante todo o processo e durante, pronto, e ao longo de uma carreira, saber bem gerir aquilo que se faz e principalmente aquilo que não se faz, não é? E eu acho que sim, que aí é a base de tudo, escolher um bom repertório e ser autêntico. A autenticidade eu acho que é realmente importante para chegar às pessoas, porque as pessoas vão sentir essa autenticidade. As pessoas sentem a verdade que há nas outras pessoas. Os meus dados estão lançados no pano verde da vida. Joguei a sorte por ti. Nos meus olhos sombreados, a tristeza desmedida, quando ao jogar te perdi. As horas eram os dados a rolarem tristemente por sobre a mesa do jogo. Dei de mão números errados, como um pagão insolente a redimir-se no fogo. Lancei-me em nova parada, arrisquei no pano verde tudo que tinha de meu. Joguei e fiquei sem nada, como um mendigo que perde a esmola que alguém lhe deu. Não volto a tentar a sorte, por entre os dados lancei-me num jogo para te prender. A perda fez-me mais forte, ou então resignei-me à sorte de te perder. Por entre os dados lancei-me um jogo para te prender. A perda fez-me mais forte, ou então resignei-me à sorte de te perder. As pessoas, quando veem os programas que nós temos na televisão, enfim, que potenciam aquilo que as pessoas podem fazer em termos de musicais, eu sou algo crítico, mas enfim, passamos ao lado. Tenho sempre gosto de saber que as pessoas que por lá andaram e que foram chegando às fases finais conseguem se integrar na música. A Operação Triunfo foi bastante determinante para que percebesse que esta é a sua via de futuro, ou foi uma etapa que, de algum modo, poucas marcas deixou? Uma coisa sim e outra. A Operação Triunfo, eu já tinha a certeza daquilo que queria para mim, de que queria fazer música, que queria estar na música a tempo inteiro. Aliás, posso dizer, tenho esse privilégio que eu nunca fiz, nunca trabalhei assim, nada que não fosse na música, portanto... eu já sabia qual seria o meu destino, não é? Que seria cantar e essas coisas todas. Teve um papel muito importante, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, tive a oportunidade de ter grandes mestres, grandes professores lá dentro. que se calhar cá fora seria mais complicado. Portanto, também foi uma aprendizagem diária, intensiva, não é? De 4 meses, que me deu alguma estaleca, como se diz na gíria, não é? E foi muito importante, eu acho que aprendi bastante, devo também muito à Paula Oliveira, à Maria João, à Helena Vieira, e de facto foi muito enriquecedor, mas depois, é como a maioria dos programas de televisão musicais, as pessoas têm que trabalhar, não é? Isto é um trabalho contínuo, isto não é um trabalho pontual, não é? As pessoas saem ali e têm que continuar a trabalhar, têm que continuar a investir em si, a investir naquilo que acreditam, têm que continuar a lutar num sentido, não é? E foi sempre isso que eu fiz desde o início, mesmo antes de ter entrado e participado na Operação Triunfo. Portanto, eu já sabia aquilo que queria. E a Operação Triunfo foi apenas uma escola onde eu pude aprender mais alguma coisa e acrescentar aquilo que eu sabia, não é? Portanto, foi muito importante nesse sentido. Mas depois a realidade é outra, não é? Uhum. Para tudo na vida nós temos que trabalhar e ser persistentes naquilo em que acreditamos. E foi isso que eu sempre fiz. Foi bom enquanto escola, mas depois dali aquela etapa acaba, não é? Temos que começar novos objetivos e continuar a caminhada, porque é bastante longa, claro. Até se conseguir. Claro. Enfim, mas espero que a exposição mediática que teve, também, de algum modo, consiga tirar ainda alguns dividendos para a divulgação deste álbum. Por entre a mão, o dia foge, o coração teme mais hoje, falta-me a voz. Neste vazio, por ver-me a sós, que eu tô no frio, trago minha alma doente de tanto amar-te em segredo, fico-me triste e doente. Perder-te, morro de medo. Abro o jornal, volto a fechar, mudo o canal só por mudar. Falso redondo o pensamento que me vai pondo neste tormento. Trago minha alma doente de tanto amar-te em segredo, fico-me triste e doente, que de perder-te morro de medo. Terminarmos, percebemos da sua conversa que é uma apaixonada quer pelo fado, quer pelo ambiente que o rodeia. Exatamente. Acha que o fado está a viver uma época de ouro? Eu acho que sim, eu acho que o fado sempre viveu épocas de ouro, porque sempre teve vozes incríveis, não é? começar pela Lucília do Carmo, Alfredo Marceneiro, Amália Rodrigues, portanto sempre teve épocas de dor e maravilhosas e incríveis, e desde sempre que há jovens a aderir ao fado e a gostar de fado e a sentir o fado, não é? Portanto, eu acredito que o fado sempre esteve bem presente no coração das pessoas e no coração dos portugueses, e agora tornou-se universal e mais abrangente, não é? Tudo tem uma evolução, não é? E, de facto, o fado tem sofrido essa evolução, mesmo a nível harmónico, melódico, a nível de escrita, não é? E Jorge Fernando, volto a referir mais uma vez, tem contribuído muito para que isso aconteça, não é? A forma dele escrever, que é única, a forma dele compor, que também é única, não é? Tem a sua linha de fazer arranjos, que nós ouvimos um tema e percebemos isto, é Jorge Fernando. E também descobrir talentos. Ana Marisa, Ricardo Ribeiro, Raquel Tavares, Ana Moura, Filipa Cardoso, tem sido, de facto, incrível. O Jorge Fernando é realmente um grande mestre e tem feito muito, e devemos muito a ele por tudo aquilo que ele tem feito pelo fado. E sim, estamos a viver uma época de dor, como já se viveu anteriormente, em épocas passadas, e eu acho que o fado vai estar sempre, vai ter sempre bons representantes em todo o mundo e aqui em Portugal. Pronto, e tivemos a oportunidade de hoje ter a conversa, mais um, enfim, eu ia dizer um fio desse ouro, que seguramente teve a possibilidade de mostrar aquilo que é o seu Oitava Cor, o seu álbum de estreia. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito e claro, obrigada. Iremos falar mais vezes, seguramente, e espero que, enfim, tenha tido o prazer que nós tivemos de falar consigo a propósito deste magnífico álbum de estreia. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite e por este bocadinho de conversa. Obrigado, Fábio. Obrigada. O que as palavras escondem nas palavras intensas ditas ao correr da voz, plenas de preconceitos, são escravas e mentem quando falam sobre nós. Não sei se foi o ciclo em tua vida, um jogo que tu jogas por jogar, que após venceres por fim outra partida, anseias a outro jogo te entregar. Que vento agreste, em mim sopraste, porque me deste o que tiraste. Não há quentura no peito triste e o mal que dura em mim persiste. Não sei contar de mim senão os dias que cheia de emoções pude viver, sem margens aprender por mim corrias no rio molhando as franjas do meu ser. Meu sol brilhou demais, secou teu rio, sem água na quentura da aridez. Gelam-me na tua ausência as mãos a frio, a rogarem por ti mais uma vez. Que vento agreste, em mim sopraste, porque me deste o que tiraste. Não há quentura no peito triste e o mal que dura em mim persiste. Em mim deste, o que tiraste, não há quentura no peito triste, e o mal que dura em mim persiste.